Caramba, mano, mó neurosa sem dinheiro, carnaval. Podia tá eu, Thiago, a Júlio, o Matheus, a Elane na praia, mano. A insônia me pegou, eu não consigo dormir. Faz muito calor e logo eu ligo o ventilador. Longe das crianças, pois pra eles é o fim. Se eles adoecem, sinto muita dor, muito amor. A essa noite estrelada, tô escutando o Snoop viajando na sala. Ligou o PlayStation e começa a jogar. Violência pra mim, só no GTA cansei. Começa a mudar os canais no DVD. Tem uma chance e a paz. É louca a biografia do John Lennon. Beatles eu curto desde pequeno. Acabou, vou pegar algo pra comer. E uma Coca-Cola pra beber. Desligo tudo e pego o violão. Quero tirar Roberto Carlos, essa é a nossa canção. Região, Geraldo Vandré, Jorge Ben, Cassiano, Tim Maia, quero tirar também. É carnaval, gosto da beija-flor. São 2 da manhã e acordado estou. Não pude viajar, pois estou sem din-din. Gostaria de levar a família pra curtir. Lá em Juquiá, no sítio 2, Palmito. Ou na casa do meu tio Caraguá, Tatubelim. A minha situação é só sonhar. Esvaziou a dispensa, várias contas pra pagar. Se marcar, o aluguel de novo vai atrasar. E de cara feia eles irão ficar. Família é mil grau, quando o problema é dinheiro. Te apunhalo pelas costas e te põe de escanteio. Mas Deus não dorme com ele, sigo firme. Mó insônia, não consigo dormir. A insônia me pegou, eu não consigo dormir. Aonde eu estaria se eu tivesse din-din? No sítio da hora ou numa casa na praia. Passaria curtindo esse calor e a madrugada. A insônia me pegou, eu não consigo dormir. Aonde eu estaria se eu tivesse din-din? No sítio da hora ou numa casa na praia. Passaria curtindo esse calor e a madrugada. Nossa, que noite maravilhosa. A insônia me pegou logo agora. É, não consigo dormir. São vários problemas, preciso descontrair. Ligo o rádio na UFM. Tá passando o som do Bee Gees. Vou na cozinha, preciso comer. Desligo o som e liga a TV. Hoje é carnaval, tá estrelado o céu. Será que vai dar Gaviões da Fiel? Não sei não, apuração, fico com o pé atrás. É Brasil, sempre ganha quem tem mais. Deixa esse assunto pra lá. Olho pro relógio e vejo o tempo passar. Tô impaciente, desço pra rua. Viajo ao ver o brilho da lua. Nossa, os prédios tá mó silêncio. Se em dia normal o barulho não aguento. Mas caminhando começo a pensar. Se eu tivesse din-din, aonde eu estaria? Bebendo com os parceiros na praia. Ou com a família curtindo a madrugada. Ou com uma mina deitada na areia. Tomando champanhe, apreciando a sereia. Mas como é bom sonhar. Vou pro AP pra tentar descansar. Cê tá ligado que aqui é mó perigo. Tô sozinho, os polícias chegam dando tiro. Mas cada um vive a vida com o que tem. Mas vou além, atrás do tesouro também. Deus não dorme, eu sei que eu sou merecedor. Vou ligar do outro lado por parceiro. A insônia me pegou, eu não consigo dormir. Aonde eu estaria se eu tivesse din-din? No sítio da hora ou numa casa na praia. Passaria curtindo esse calor e a madrugada. A insônia me pegou, eu não consigo dormir. Aonde eu estaria se eu tivesse din-din? No sítio da hora ou numa casa na praia. Passaria curtindo esse calor e a madrugada. E aí, Edinho? E aí, Sócio, irmão? Acordaram essas horas? Puta, o bagulho tá louco, eu não consigo dormir, não. Puta, eu também, mano, uma situação. Ah, mano, carnaval do caramba isso aí. Mas aí,